levantar da cama, nem vestir minha roupa, que se exploda. Seu compromisso, eu não tenho nada a ver com isso. Quem mandou finalizar o beijo com mordida, capuchão de cabelo na medida. Eu só sei que eu não vou embora sem replay. Você não tinha direito de fazer bom desse jeito. Era só uma rapidinha, mas você foi lá e deu a vida. Você não tinha direito de fazer bom desse jeito. Era só uma rapidinha, mas você foi lá e deu a vida. Agora eu tô num beijo sem saída. Capuchão de cabelo na medida. Eu só sei que eu não vou embora sem replay. Você não tinha direito de fazer bom desejo.